Caro aluno, iniciará agora a nossa segunda rádio web do curso de barbeiro. Lembrando que se torna-se importante a visualização da apostila enquanto escuta esta rádio web. Começaremos na página 3 abordando sobre barba no vaporizador de ozônio. O vapor de ozônio é uma fumaça bem transparente e ela gera um efeito incrível na hora de fazer a barba, tanto para a pele do cliente quanto em termos de facilidade do barbeiro. O processo é bem simples, pois ao aplicar esse vapor no rosto do cliente, o ozônio começa a fazer uma limpeza profunda. De forma simples, basta ir manuseando essa fumaça enquanto barbear é feito. Ozônio. O ozônio é uma molécula que é formada por 3 átomos de oxigênio, O3. Acontece um centelho e o oxigênio da molécula de água, H2O, é desprendido, quando 3 moléculas se juntam, formam o ozônio. O ozônio tem efeito anti-inflamatório, antisséptico, bactericida ou bacteriostático, fungicida e germicida. Hidratação da barba. Uma barba hidratada faz muita diferença. Se faltar essa característica, tenha certeza que ela não ficará bonita, vai causar incômodos e, principalmente, não estará saudável. Os fios do rosto tendem a ser mais grossos e ressecados do que os da cabeça e os do restante do corpo. Óleo para barba. O óleo é o principal produto com a função de hidratar a barba. Ele é leve, de fácil aplicação e permite que os fios recebam os nutrientes necessários. Seu papel é levar essa hidratação a toda a extensão dos pelos, até mesmo aqueles maiores. Condicionador para barba. A frequência de uso dele depende da frequência com que você usa o óleo e o balm. Mas como assim? Se você usa o balm e o óleo todos os dias, basta utilizar o condicionador 3 vezes na semana. Já se você não utiliza o balm e o óleo com tanta frequência, pode usar o condicionador mais vezes na semana. Balm para barba. Outro grande aliado para hidratar a barba é o balm. Trata-se de uma loção em textura de creme que traz, além da hidratação, uma série de nutrientes à pele e aos fios. Ele se torna essencial aos cuidados diários justamente por ser mais abrangente e trazer ganhos que vão além de deixar a barba hidratada. Cuidados que deixam a barba mais alinhada e controlada. Uma das questões que causam mais complicações para os barbudos é manter os fios bem alinhados. Geralmente, o que se busca é, na área do rosto, uma barba alinhada e mais rente à pele, enquanto abaixo do queixo, o penteado pode ser mais espichado ou, da forma favorita, maciez e refrescância. A sensação é de que ela é macia, quase como seus cabelos. Os cuidados desses produtos deixam os fios cada vez mais maleáveis, uma vez que combate o ressecamento natural causado pelas impurezas e pelas mudanças climáticas. Como decorar sua barbearia gastando pouco? Estrutura da barbearia. Temos a noção de que grande parte das barbearias no Brasil são de pequeno a médio porte. Por isso, investimento no espaço é bem reduzido. Não há problema nisso, pois sabemos que nem todos conseguem investir pesado em seus estabelecimentos em um primeiro momento. Decoração da barbearia gastando pouco. Comece definindo um estilo favorito, rústico, retrô, vintage ou moderno. Uma forma criativa de decorar sua barbearia gastando pouco é reaproveitar materiais como pallets, caixotes, galões. Pallets para decorar a sua barbearia gastando pouco. Utilizar pallets é uma ótima opção para economizar com móveis em sua barbearia. A partir deles, você pode construir balcão, sofás, banquetas, poltronas, mesa de centro, bancada dos seus profissionais, dentre outras coisas. Tapumes e adesivos para decorar a sua barbearia gastando pouco. Como a maioria das barbearias são em lojas alugadas, acaba sendo meio inviável furar paredes ou pintar um ambiente. Para isso, você pode usar tampumes de madeira na parede, em que ficaram as bancadas, e evitar problemas com o locatório e utilizar adesivos nas outras partes para dar um ar diferente ao ambiente. Caixotes e galões para decorar a sua barbearia. Outra excelente maneira de economizar na decoração da sua barbearia é utilizando caixotes e galões para transformar em bancos e prateleiras. Por se tratar de materiais fáceis de encostar, não irá te dar muito trabalho na hora de montar. Barbeiro versus cabeleireiro. Na hora de adotar um novo corte de cabelo ou até mesmo cuidar da barba, muitos homens se perguntam se deveriam procurar um cabeleireiro ou um barbeiro para realizar os serviços. Apesar de, na teoria, ambos poderem realizar os mesmos serviços, eles possuem algumas diferenças importantes que podem ser decisivas na hora de escolher qual tipo de profissional procura, a depender do procedimento que você deseja realizar. As especialidades de barbeiros e cabeleireiros costumam ser distintas. Uma das principais diferenças entre os tipos de profissionais está nos estilos de cortes em que eles são especializados. Os barbeiros geralmente são treinados para fazer cortes de cabelo mais curtos e tradicionais para os homens, com acabamentos raspados e desenhos, enquanto os cabeleireiros possuem mais experiência com cortes de cabelo masculinos em comprimentos mais longos e com movimento, como os com acabamento repicado. Saiba quando é melhor procurar um barbeiro. O barbeiro é o profissional ideal para quando você estiver procurando por serviços para barba ou um corte de cabelo mais curto e quase raspado, como buzz cuts, fade ou undercut. Além disso, esse tipo de profissional possui muito conhecimento em cortes com desenhos geométricos, laterais raspadas e efeitos criados com a máquina de raspar. Quando é melhor escolher um cabeleireiro para cuidar do seu cabelo? Se você possui cabelos mais longos ou pretende adotar um corte com mais comprimento, o cabeleireiro é o especialista mais indicado para cuidar dos seus fios. Os hairstylists geralmente possuem mais experiência em cortar e modelar cabelos mais longos, como os de comprimentos médios e alongados. Como manusear a máquina de corte? Porque não basta ter uma máquina, é preciso saber usá-la. Não nos referimos a não saber fazer um corte bacana, mas sim cuidar da sua máquina. Vamos ver algumas dicas de como usá-las. Pentes. Você pode variar a altura que quer seu corte de cabelo. Para isso, utilize os pentes de diferentes alturas que vem no kit. Além disso, pode dar um acabamento com a tesoura ou mesmo com a máquina. Tensão. Verificar se a tensão volts da rede confere com a tensão da máquina. Limpeza. Sempre que terminar de cortar o cabelo, o ideal é limpar bem a máquina, não deixando restos de cabelo. Para isso, utilize o pincel que vem junto no kit e, se precisar, desmonte a máquina para limpar bem. Lubrificação. Todo mês ou mais vezes ao mês, dependendo da frequência com que utiliza a máquina. Abra a parte em que ficam as lâminas e lubrifique. Normalmente, no kit, vem um óleo específico para isso. Finalização de corte. O acabamento de um corte de cabelo masculino pode transformar totalmente a aparência de um homem. Por isso, a finalização é fundamental para explorar todo o potencial do novo estilo dos fios. É claro que o corte é a estrutura principal, mas sem o produto a gente não consegue o melhor resultado. O que muitos homens não sabem é que não existe apenas um tipo de finalização. Há diversas maneiras diferentes de aplicar produtos e pentear os fios para criar looks especiais para cada ocasião. O acabamento natural é o mais pedido nas barbearias e salões de beleza. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, um corte de cabelo masculino com acabamento natural também precisa de finalização. No universo masculino, hoje em dia se procura muito o efeito natural do cabelo, mas os homens querem a durabilidade do dia inteiro. A proposta desse visual é usar a textura original do cabelo, seja ela lisa, ondulada, cacheada ou crispa, e aplicar um produto que não deixe os fios pesados para mantê-los no lugar ao longo do dia sem que fiquem rígidos. Aposte no cabelo masculino polido e com brilho de gel. Esse acabamento tem um perfil mais clássico e é ideal para quem busca um estilo mais tradicional no dia a dia ou para uma ocasião especial. Para recriar essa finalização, os cabelos não podem estar curtos demais. É preciso ter comprimento suficiente para que os fios possam ser divididos na lateral e fiquem na posição em que forem penteados. Experimente a finalização para o cabelo masculino com textura e efeito matte. O cabelo masculino com textura e efeito bagunçado estilo messy hair tem conquistado cada vez mais adeptos porque confere um visual atual, jovial e cheio de atitude, ao mesmo tempo em que tem boa durabilidade e fica pronto em pouco tempo. É para aquele homem que gosta de um estilo mais alternativo, mais moderno. O ideal é que os fios tenham pelo menos de 2 a 3 dedos de comprimento, mesmo que seja somente na parte de cima, como no caso do undercut, para que seja possível criar uma textura mais visível e marcada. Tipos de cortes: corte graduado afro no dreads, bem chamado de mid-fade e taper-fade. O graduado médio é feito à máquina nas laterais. A graduação, ou esfumado, fica restrita à base da cabeça e os pentes utilizados na máquina de corte são 0, meio e 1. Para o graduado médio, a linha inicial é feita com o 0 e deverá subir aproximadamente 2 dedos da nuca e também nas laterais, tendo a altura das orelhas ou das sobrancelhas como referência de limite. A onda agora é pentear os fios longos do topo da cabeça com a esponja no dreads. Esse produto é próprio para cabelo crespo ou afro, curtos e específico para fazer cachos. Corte graduado com mechas kiff. O corte de cabelo masculino, também conhecido como Hag's Fade, nasceu nos anos 1950. Ele tem a parte superior elaborada com mechas kiff, que em inglês significa topete, ou seja, o corte não passa de um degradê longo em cima, formando um topete alto e mais curto no restante da cabeça. Nessa graduação, cria-se inicialmente uma linha com pente zero da máquina e toda a região abaixo esta linha. É cortada como a navalhete. Depois deve ser utilizado o pente 0, meio e 1 para fazer a gradação. Já os fios do topo são cortados com tesoura para formar as mechas kiff. Resultado: laterais e o quadrante de trás do cabelo curtos, com tamanho aproximado de 6 cm ou 3 dedos, e o quadrante do meio e da frente do cabelo maiores para que o volume seja valorizado. Social curto com topete, indicado para os lisos. A gradação também pode ser feita no social curto e é perfeita para aquele cliente que foge do pente zero da máquina. Os pentes utilizados são 1 e 1,5 e 2. A nuca e as laterais são trabalhadas primeiro com pente 1. As laterais ficam com altura de 3 a 6 cm ou 2 a 3 dedos, para poderem ser integradas à parte superior com a gradação, que utiliza pente 1 e 1,5. O topo da cabeça é cortado em degradê com tesoura, devendo ficar com 10 cm de comprimento para a criação do topete. Aplique gel de fixação média a forte em todo o cabelo do topo e, com um pente jacaré de dentes largos, elabore um topete. Corte com coque samurai. O coque samurai nada mais é do que um coque meio preso e despojado. Penteado era usado por samurais, vikings e outros guerreiros dos séculos passados durante suas batalhas. Hoje, ele é sinônimo de um visual descolado e moderno. Side part fade. É um corte extremamente elegante e clássico, mas ganhou uma nova roupagem para se modernizar. Apesar de ser um corte mais social, pode ser usado facilmente em ambientes mais casuais e descolados. Buzz cut. Buzz cut com degradê. O bom e velho corte raspado é o mais prático de todos os cortes masculinos, e ele ainda tem a vantagem de deixar o visual bem comportado, mas ao mesmo tempo sério, limpo e versátil ao extremo, que, para falar a verdade, é o mais importante para qualquer homem. O mais interessante disso tudo é que aceita muito bem o fade ou o degradê, elevando o estilo e deixando o corte mais casual e descolado. Fresh Crop ou César com degradê é uma releitura do corte usado pelos imperadores romanos lá atrás. Afinal, quem nunca viu um filme sobre o Império Romano e não se deparou com esse estilo? O corte Fresh Crop ou corte César é conhecido pelo seu degradê nas laterais ou, em vários casos, raspado. Mas o grande detalhe desse corte fica por conta da texturização do cabelo na parte superior, formando uma franja reta com uma espécie de mechas. Pompadour Fade é um estilo de cabelo que combina de forma harmoniosa com degradê. O pompadour é um corte extremamente clássico, consiste basicamente em um cabelo com topete bem alto e jogado para trás. Mas hoje também existem versões mais modernas onde o topete é mais baixo e despojado. Topete com fade. O topete com fade é a junção do antigo com o moderno, porém de forma completamente inovadora e atual, que sempre é o mais importante quando estamos na procura do corte ideal. O corte agrega um topete alto e muito bem estruturado junto com um degradê, que pode ser alto, baixo ou médio. Corte surfista. O corte surfista passou por diversas variações, estilo que originalmente era feito em crianças. Corte na altura da nuca, mantendo o comprimento mediano e as laterais cortadas no conhecido formato tigelinha. Sofreu variações e transformações, se adequando para os homens. Corte militar. O corte militar surgiu pela necessidade dos homens de cortar o cabelo na hora do alistamento, também conhecido como Banzas, nos Estados Unidos. Esse modelo de corte não deixa muito espaço para a criatividade. Mesmo assim, com o passar dos anos, surgiram novas formas de fazer este corte. Corte moicano. O corte surgiu com as tribos indígenas, como os povos moicano, iroqueses e xerox, todos eles situados no continente norte-americano por volta do século XVI. Corte moicano tinha como maior característica ter os fios centralizados apenas no eixo central da cabeça, fazendo com que as laterais fossem raspadas. Como curiosidade, na época indígena, os cabelos não eram raspados e sim arrancados para fazer o corte, que na ocasião não era uma questão de visual e sim cultural. Qual lado pentear o cabelo? Primeira maneira de ter uma boa ideia para qual lado pentear o cabelo é logo ao sair do banho depois de lavar. Use uma toalha para secar os fios e os ajeite em direção da testa, formando uma franja. Aguarde alguns segundos para que eles comecem a se curvar em uma direção. Isso é indicativo de qual o sentido natural deles e o penteado deve ser feito no sentido oposto. Se eles se curvarem para a direita, por exemplo, a divisão deve ser feita no lado esquerdo da cabeça e o cabelo deve ser penteado para a direita. Se eles virarem para a esquerda, a divisão deve ser na direita e os fios devem ser arrumados para o sentido oposto. Observe o sentido do redemoinho na parte de trás da cabeça. É muito comum termos uma espécie de redemoinho na parte de trás do topo da cabeça. Essa é uma rotação natural que acontece nos nossos fios e pode acontecer no meio ou na região da franja e pode atrapalhar o seu penteado ou corte se o barbeiro não souber como usá-lo a seu favor. Cabelos crespos podem ser divididos em qualquer direção. Se você possui um cabelo crespo, você pode utilizar ele partido para o lado com a ajuda de um corte específico. Nele, o barbeiro faz uma linha em um dos lados da cabeça com uma lâmina. No corte, o barbeiro pode criar um formato diagonal no topo da cabeça, partindo da divisão. Como deixar o cabelo jogado para o lado? O melhor momento de pentear o cabelo para o lado é após o banho, quando ele está úmido ainda. Aplique um spray de sal marinho para evitar o frizz quando os fios secarem. Para manter o penteado, é importante aplicar algum fixador. O gel dá uma fixação maior e possui um acabamento mais brilhoso. Ceras possuem acabamento fosco e dão mais volume. Pomadas também têm finalização fosca e são mais maleáveis. Ao final da página 20, veremos sobre visagismo na execução de cortes de cabelos. Tire uma foto. A melhor maneira de descobrir é tirando uma foto frontal do seu rosto, com cabelo puxado para trás. Depois imprima em tamanho grande, pois tentar identificar só olhando no espelho pode não ser uma tarefa fácil. Analise o perímetro. Na foto, você deve observar o perímetro da sua face. Visualize a linha do couro cabeludo e a linha do queixo. Passe um lápis no contorno da face e observe qual figura geométrica se assemelha. Compare testa, queixo. Observe e compare a largura da sua testa com a do seu queixo, maxilar. Qual deles é mais largo? Seu queixo é fino? As bochechas. Observe a proeminência de suas bochechas. Elas são saltadas? A distância dos olhos. Note o espaço entre seus olhos. Depois observe a distância do final de um olho até a linha do início do couro cabelo. Qual dos espaços é maior? Corte de cabelo masculino para quem tem rosto triangular. Alguns cortes de cabelo podem ser usados sem problemas para mais formatos de rosto, como é o caso do rosto quadrado e retangular. Características: as medidas da testa larga começam a diminuir bastante ao longo do rosto, até deixar o queixo bem afinado, parecendo frágil. Corte de cabelo masculino para quem tem um rosto redondo. Características: como o próprio nome indica, é um círculo perfeito, tem medidas praticamente iguais na altura e na largura, podendo apresentar bochechas salientes. Vale tanto o quadrado, inclusive na nuca e na franja bem curta, com costeletas médias que afinam as laterais sem ganhar volume, quanto o desestruturado. Com linhas triangulares nas laterais do rosto. Corte de cabelo masculino para quem tem o rosto quadrado. Características: o tipo de rosto quadrado, a largura dos maxilares acompanha de perto a largura da testa. O corte de cabelo ideal para quem tem o rosto quadrado, assimétrico, ou seja, com fios em diferentes comprimentos, repicados ou com pontas irregulares que afinam os traços do rosto e quebram a seriedade do formato quadrado. Corte de cabelo masculino para quem tem o rosto retangular. Muito semelhante ao rosto quadrado, o formato retangular pode ser considerado o rosto mais fácil de combinar os cortes. Ou seja, combinam com a maioria deles. Desfie fios do topo e os direcione para a testa. Corte de cabelo masculino para quem tem rosto oval. Assim como o rosto quadrado, o formato oval se comporta bem com quase todos os cortes. Vale atentar somente para o penteado, cuidando para não destacar demais o nariz e os olhos. Características: a testa é levemente mais larga do que o contorno do queixo. As laterais são afinadas e a ponta do queixo tem desenho ovalado. Técnica do pente corrido. O pente corrido é um dos passos mais importantes no processo de corte de cabelo, conhecendo as 5 etapas a seguir. Com certeza você finalizará seu trabalho de forma muito mais precisa e satisfatória para seu cliente. Jeito certo de segurar o pente. Não tem mistério. Simplesmente coloque seu dedão embaixo do pente e os demais 4 dedos em cima. Maneira correta de segurar a tesoura. O dedo anelar precisa ser posicionado no elo acima, ao mesmo tempo que outros 3 dedos mantêm a firmeza da tesoura. Na execução do corte, apenas a lâmina de cima será movimentada. Cabelo descolorido. O cabelo descolorido masculino é um dos estilos mais desejados pelos homens porque é moderno, diferente e sempre chama muita atenção. Mas antes de sair clareando os fios, é fundamental entender melhor como funciona a descoloração, qual estilo adotar e quais os cuidados que devem ser observados antes e depois de conquistar conquistar os fiozinhos loiros. Como encontrar o tom ideal? Descolorir o cabelo significa retirar gradativamente o seu pigmento através de uma mistura de pó descolorante e água oxigenada. Quanto maior for a volumagem da água oxigenada e mais tempo a mistura permanecer nos cabelos, mais claros eles ficarão. Além disso, depois de descolorido, o cabelo ainda pode receber uma tintura ou tonalizante para ficar no tom desejado. O que avaliar antes de descolorir? O cabelo descolorido masculino fica bem em qualquer homem, incluindo os que ostentam fios ondulados, cacheados e crespos. A única restrição diz respeito à saúde capilar. A descoloração é um processo altamente agressivo para os cabelos e por isso eles precisam estar fortes e saudáveis para passar por ele. Se notar que a cabeleira está com aspecto seco, quebradiço e frágil, ele não está pronto para ser descolorido. Adote um cronograma capilar com hidratações, nutrições e reconstruções. E só depois que ele estiver mais saudável, poderá ser clareado. Cuidados pós-descoloração. Agora você já tem o seu tão sonhado cabelo descolorido masculino, mas ainda precisa de alguns cuidados para mantê-lo bonito e saudável. O primeiro deles é matizar os fios se perceber que eles ficaram amarelados ou manchados. Existem shampoos, condicionadores e máscaras que matizam, ou seja, neutralizam o amarelado, deixando o aspecto mais bonito e natural. Luzes no cabelo masculino loiro. Para atingir as luzes no cabelo loiro, o profissional deverá separar as mechas a serem descoloridas. Para isso, é possível apostar na técnica com touca ou papel alumínio. A primeira é indicada para fios mais curtos, enquanto a segunda para os longos. Escolhido o método, hora de partir para o teste de mecha. Se estiver tudo certo com a saúde dos fios, o cabeleireiro continuará com o procedimento. Caso não, ele provavelmente recomendará que você trate o cabelo e volte depois de algumas semanas. Luzes masculinas platinadas. A nuance platinada também está fazendo sucesso entre os rapazes e a tendência de look para as próximas temporadas. Para atingir esse efeito, o procedimento é o mesmo que explicamos anteriormente para os fios loiros, com uma única diferença, que é na hora de tonalizar. Na página 26 abordaremos sobre sobrancelhas masculinas. Cada vez mais homens estão aderindo às técnicas de design para deixar a região dos olhos mais limpa e harmônica. O resultado pode ser conferido em poucos minutos. Basta tirar o excesso de pelos e respeitar o formato natural para conferir sobrancelhas masculinas renovadas e que valorizam muito mais o olhar. Monte uma estrutura de acolhimento ao público masculino. A decoração, os itens utilizados e até mesmo a forma de atendimento contribui para uma experiência mais confortável, o que ainda é necessário para muitos homens que querem investir na sua aparência, mas ainda possuem inseguranças e preconceitos ligados a procedimentos estéticos. Apostar em cores cruas e elementos naturais são uma boa alternativa para deixar um clima aconchegante e ainda remeter os cuidados com a beleza. Entenda as particularidades do design de sobrancelhas masculinas. Antes de fazer o design de sobrancelhas masculinas ou femininas, reserve um tempo para conversar com o cliente e entender quais são as suas expectativas e preferências. É muito importante ouvir tudo o que ele tem a dizer com muita calma e atenção, pois as demais etapas dependem dessa troca. Além disso, preste bastante atenção ao formato original das sobrancelhas e à expressão dos seus clientes, pois muitas vezes eles chegam inseguros e querem contar também com a opinião de especialistas. Não se esqueça dos materiais. Designer de sobrancelhas masculinas não se resume a arrancar pelos em excesso. É preciso ter cuidado e capricho. Capacite-se com cursos profissionalizantes. Como vimos, homens mais vaidosos buscam especialistas para realizar seus cuidados estéticos, incluindo designer de sobrancelhas masculinas. Existem muitos cursos disponíveis que ensinam desde o básico até os procedimentos mais complexos, incluindo, inclusive, atividades não diretamente relacionadas às técnicas de beleza, como práticas administrativas, planejamento, marketing, finanças e gestão. Os cursos que ensinam a técnica e também os demais conhecimentos necessários para um bom atendimento profissional são ótimos para quem está iniciando no ramo. Atendimento ao cliente. Cliente ruim é aquele que nunca mais volta, não reclama ou mostra qualquer reação. Essa é uma realidade que se aplica a qualquer empresa que precise do contato direto com o público. Com barbearias, isso é ainda mais próximo da realidade, pois os barbeiros estão em contato direto com seus clientes e qualquer detalhe que passe despercebido pode levar a perdê-lo. Atenda o cliente como ele gostaria de ser atendido. Comece encarando o atendimento de qualidade na sua barbearia como um diferencial. Ele é, talvez, o diferencial menos perene dentro de uma empresa, já que quase todo o resto pode ser reproduzido pela concorrência. Clientes fiéis merecem tratamento VIP. Você sabia que os seus clientes fiéis podem responder por até 65% de todo o faturamento da sua barbearia? Sendo assim, eles merecem, no mínimo, um tratamento personalizado. Para isso, invista em ações de relacionamento, como cupons de desconto e vantagens de um clube de fidelidade. Para fidelizar os clientes da sua barbearia, você precisa conhecê-los. Esta é uma regra de ouro para você que quer fidelizar clientes da sua barbearia. Além dos dados básicos, como nome, endereço e telefone, registre os contatos feitos pelo cliente e armazene o seu histórico de visitas e compras na sua barbearia. Seja referência na sua região. Você pode ter clientes que atravessam a cidade para cortar o cabelo e fazer a barba com você. E isso é excelente. Mas por que não concentrar seus esforços na vizinhança? Converse com a sua comunidade local. A boa e velha propaganda boca a boca não morreu. Se possível, distribua panfletos no bairro. Deixe cartões da sua barbearia em outros estabelecimentos. Faça parceria com outros negócios e tenha em mente que o bom relacionamento com a clientela é primordial. Revenda produtos de qualidade. Temos certeza de que já aconteceu na sua barbearia. Você finaliza um corte com um produto excelente, o cliente não consegue reproduzir o efeito em casa e depois fica chateado, achando que fez uma péssima escolha de estilo de cabelo. Seja simpático. A primeira impressão não é tudo, mas garante que seu cliente encare sua barbearia de um modo diferente. Receba todos com um sorriso no rosto. Fale a linguagem do seu cliente e se preocupe em ser simpático. Não apenas porque isso é interessante para mantê-lo, mas sim porque ele merece o melhor tratamento. Pense no ambiente. O que seu cliente vê quando senta na cadeira para receber um corte de cabelo ou barba? Pense seriamente nisso. Você pode ter sido simpático inicialmente, mas se o seu ambiente de trabalho apresentar uma imagem de desorganização ou mesmo de sujeira, pode gerar uma impressão ruim, difícil de ser quebrada. Tenha empatia. Pense em como você gostaria de ser atendido. Caso fosse seu próprio cliente, imagine isso antes de cada atendimento. Isso ajuda a pensar melhor em quem frequenta a sua barbearia, proporcionando a melhora na imagem do seu negócio e aumenta a chance de fidelização do seu cliente. Respeite a ordem do agendamento. Fique atento para a ordem em que seus clientes agendam horário em sua barbearia. Algo que irrita clientes é que alguém passe à sua frente, principalmente quando você já marcou um horário para evitar esperar muito tempo em uma fila. Isso torna a experiência ruim e eles provavelmente não retornarão à sua barbearia. Na página 32 estudaremos sobre qualidade no atendimento. As barbearias são consideradas como um templo onde se operam verdadeiros milagres. Funcionam como verdadeiras fábricas de beleza, onde o processo produtivo é o diferencial. Mercado. O mercado é muito concorrido. A clientela geralmente é fixa e só procura concorrência caso os serviços não sejam satisfatórios. Pode acontecer que o cliente prefira os serviços de corte de cabelo em uma barbearia, barba em outra e química em outra ainda. O ideal é que o empreendedor ofereça na sua barbearia qualidade nos serviços, no atendimento e bons preços em todos os serviços disponíveis. Dessa maneira, ele manterá o cliente utilizando sempre a sua empresa. Mas afinal, o que é diferencial competitivo? O diferencial é o que dá personalidade ao negócio, é o que lhe destaca da multidão. Diferenciais competitivos são aquelas competências essenciais que conferem ao negócio maior força diante da concorrência. Quer transformar o atendimento em diferencial? Desenvolva um atendimento personalizado. Conheça seu cliente, crie planos de fidelidade, peça e dê feedback. Treine a equipe, ou seja, crie a cultura do atendimento diferenciado. Ter qualidade é diferencial competitivo? Qualidade possui diferentes conceitos e seu entendimento é muito amplo. Não entrando no mérito, precisamos ao menos entender na prática o que é qualidade. Quando um homem busca um barbeiro, por exemplo, ele tem a necessidade de fazer a barba. Ele espera tirar o excesso, aparar e raspar. Sua expectativa é ser bem atendido, que não tire nenhum pelo a mais, que somente utilize-se material higienizado, esterilizado e que a barba fique uniforme, no designer certo e sem falhas. Valor percebido pelo cliente. Em prestação de serviços, o valor percebido pelo cliente é elemento estratégico para o sucesso e seu conceito pode ser facilmente entendido pelo bom e velho custo-benefício. Se a qualidade percebida pelo cliente é bem superior ao custo relativo, dinheiro, tempo, etc., para adquirir o produto ou serviço, temos um alto valor percebido. Divulgação. Uma vez estabelecido o seu diferencial competitivo do negócio, é hora de divulgar melhor o seu salão. Uma das formas mais baratas de fazer essa divulgação é através de folhetos que poderão ser distribuídos pelo bairro e do boca a boca. Gestão financeira. Quanto à questão de controle financeiro, isso você terá que elaborar uma forma de fazer e acompanhar rigorosamente as entradas e saídas. Na área financeira, um programa de fluxo de caixa já serve para indicar as entradas e saídas mensais e te dar como resposta seu fluxo diário, um controle de bancos para controlar saldos bancários, saídas de cheques, um controle de estoque, caso tenha produtos que sejam comercializados no salão. Precificar serviços. Uma das grandes dificuldades de qualquer empreendedor é colocar um preço em seu trabalho. Sempre há apreensão de estar cobrando muito caro e perder clientes, ou cobrando sendo muito barato e acabar tendo uma margem de lucro aquém do esperado. Conheça o seu público e região. O preço de um serviço tem tudo a ver com a região em que o negócio será instalado e o público que frequenta o local. Serviços muito baratos em bairros de luxo podem gerar desconfiança e falta de credibilidade, assim como serviços muito caros em bairros simples podem gerar um mau fluxo de venda. Conheça a concorrência e compare os preços do mercado. Uma boa forma de verificar se seu preço está adequado é comprá-lo com concorrentes do mercado. Não entenda como concorrência apenas os salões e barbearias que ficam próximos ao seu fisicamente, mas também outros salões e barbearias que sejam mais distantes e tenham a mesma proposta de valor, ou seja, que ofereçam vantagens similares para os seus clientes. Estipule seus custos. Para saber quanto cobrar, é muito importante que você saiba quanto gasta para que seu salão e barbearia estejam em funcionamento. Esse valor é composto por custos fixos mais custos variáveis. Os custos fixos são aqueles que precisam ser pagos todo mês, independentemente do faturamento, como aluguel, água, luz, internet, telefone e salários. Já os custos variáveis mudam de acordo com serviços que são feitos no salão, como comissões, taxas de cartão e consumo de produtos. Estime seu movimento mensal. Sabendo os custos, você precisa dividi-los pelo número médio de serviços que você realiza no salão e barbearia. Assim, você terá o valor aproximado que é gasto para realizar cada procedimento. Defina uma margem de lucro. Agora, para terminar de compor seu preço, é necessário acrescentar uma margem de lucro. Ela não é igual para todos os serviços de um salão e barbearia, porque alguns serão mais lucrativos que outros. Os produtos do salão e barbearia interferem no preço dos serviços? Escolha marcas que tenham produtos com excelente custo-benefício para cabeleireiros e que alinham preços competitivos a produtos de alta qualidade, possibilitando criar cabelos incríveis para os seus clientes. Isso vai ajudar a gerar um bom lucro para você. Caros alunos, desta forma, concluímos a nossa rádio web do curso de barbeiro. Lembramos que deverá seguir todas as etapas que estão no menu Instruções do seu ambiente virtual, devendo realizar a leitura completa de sua apostila, pois, como vimos, foi realizada apenas a abordagem em alguns pontos.